cristã, ó meu Jesus. Abra sua harpa no 326 e louvemos de coração. E no 326 da nossa harpa cristã, que se intitula Ó meu Jesus. Abra sua harpa cristã e louvemos ao nosso Deus. Quero quero ser, me procurar. Até que eu vá nos teus braços.